vou parar de fumar, eu vou parar de jogar. Gigi! Só pra lhe agradar. A Rádio Patroa. Só pra lhe agradar. É na maior escama. Eu vou parar de As beber, vizinhas eu também. Vou parar de fumar, eu vou parar de jogar. Você reclama e também me xinga. Quando eu chego em casa travadão da Silva, você me manda logo pro chuveiro pra tirar o cheiro e com voz ativa fica do lado de fora da porta recomendando que eu escove os dentes. Você faz isso na maior escama. Se desobedeço não durmo na cama. Fica do lado de fora da porta recomendando que eu escove os dentes. Você faz isso na maior escama. Desobedeço, não durmo na cama. Sujou! Só pra lhe agradar. Só pra lhe agradar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de jogar. Só pra lhe agradar. Será que eu consigo? Só pra lhe agradar. Vou tentar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de jogar. Já avisei minha rapaziada, não vai ter mais bate-papo de bar, pois lá em casa a situação de grande confusão me obriga a mudar. Eu só espero que o meu sacrifício venha trazer reconciliação, porque senão eu volto arrepiando e mando embora a dona da pensão. Eu só espero que o meu sacrifício venha trazer reconciliação, porque senão eu volto arrepiando e manda embora a dona da pensão. Sujou! Só pra lhe agradar. Só pra lhe agradar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de jogar. Só pra lhe agradar. Só pra lhe agradar. Eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. Que? Vou parar nada. Termina a música aí, depois nós vamos tomar uma juntas. Falou!